No primeiro dia de aulas, a professora da primeira classe decide contar a história dos três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que resolveram construir as suas casas. Ora, para construir é preciso o quê, meninas? É preciso materiais de construção, senhora professora. Muito bem, menino Pedrinho, materiais de construção. Então puseram-se a pensar que materiais de construção é que haviam de usar. O primeiro decidiu-se pela palha, o segundo pela madeira. E o terceiro, o que é que acham os meninos que eram? Era tijolos, senhora professora. Muito bem, menino Pedrinho, tijolos. Então o menino Nuno não diz nada? Bem, continuemos. Depois de se decidirem, tinham de arranjar os tais materiais. Ora, o primeiro porquinho era o que ia fazer a casa em... Será... palha, senhora professora? Em palha, menino Pedrinho. Sim, senhor. Então, menino Nuno, toca a prestar atenção. E como eu estava a contar, o primeiro porquinho chegou-se ao pé de um carroceiro que ia passar por ali, que transportava fardos de palha, e perguntou: o senhor não se importa de me ceder um pouco da sua palha para que eu possa construir a minha nova casa? E o que é que os meninos acham que o senhor carroceiro disse? Menino Nuno... Disse: fosga-se um porco que fala!